chegou a Cross Pancadão. Tem que respeitar concorrência. Cross Pancadão, um som diferente para os ouvidos mais exigentes. Volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré. Gordinho da equipe Evolution. Ei, William Gordinho, tá com pena da concorrência? Aumenta tudo, meu irmão. Vem aí a carreta Cross Pancadão. Produções e mixagens, DJ Fabinho no máximo. O DJ Number One dos sons automotivos, sacudindo a Amazônia. Cross Pancadão, gordinho da equipe Evolution. Escadão, um som diferente para os ouvidos mais exigentes. Nova Saveiro Cross Pancadão Highball. Tudo novo de novo. Cross Pancadão, tem que respeitar concorrência. Saveiro Cross Pancadão. Sendo seco no ar, merece nossa atenção. Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som. Saveiro Cross Pancadão. Sendo seco no ar, merece nossa atenção. Pararam pra reparar, estão ouvindo esse som. Usando seco no ar, merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas, motores, parar o vivo bater. Bye.